Caminhando pelas avenidas, observo o mundo cruel. Juízo final, banco do réu. Escolha o inferno, o céu. Em uma multidão de gente, a solidão que predomina, tentando se autossatisfazer com bebida, maconha, cocaína. No dia seguinte, o vazio é pior. Você está cada vez mais só, desperdiçando o que tem de melhor. Só cria B.O. na garganta, o nó. Desprezando o amor da família que só quer ver o seu bem. Ilusões e falsos prazeres em um mundo onde não tem a paixão, o carinho, a paz, união, alegria e amor. Minhas palavras são reais, abomina a falsidade e o rancor. Do que adiantou os tiros, o beck? Isso não é vida, mano. Se afaste dessa morte que te oprime há tantos anos. Já se perderam os valores e também o perfume das flores. O céu escureceu anunciando o dia das dores. O socorro vem do mestre celeste, erga suas mãos. Chega de tanta injustiça, demonstre o seu perdão. E nesta letra refleti, cheguei a uma conclusão. No poder de uma canção, quando se tem a unção de transformação, o fruto eu tô colhendo da semente que eu plantei. Não importa se eu falhei, o importante é que eu tentei. E oro pelos irmãos que sentem a dor de uma ferida. Mesmo perdidos na vida, eles procuram uma saída, evitando a recaída da alma aflita que grita de dor. Um pouco de fé que ainda restou, o amor se esfriou. Consciente daqui pra frente, manter o foco e o proceder. Não jogue fora a chance de viver e surpreender quem desacreditou, que tanto humilhou com o veneno das palavras. Vão ver sua vitória, aplaudir de pé a sua jornada. Esse mundo não vale nada se foi a essência da compaixão. Se alimentam de ilusão e tanto faz pra salvação. Mas eu digo, meu irmão, acorde pra vida. Pense nisso, Jesus chorou, foi humilhado por você como sacrifício vivo. E nesse instante suas lágrimas libertam a angústia de dentro. Tanto sofrimento, vivendo sozinho ao relento. Sua vida vale bem mais do que apenas R$2 para se autodestruir e trazer desgosto para os pais. Cadê a paz, meu rapaz? Na sua vida não existe mais. Eu sei que tanto faz, mas os meus conselhos aqui jaz. Espiritualmente, sentimentalmente, consequente, o ser humano é fraco e abalado mentalmente. Muitas vezes resultado de uma vida tão traumática. Não há explicação, é mais complicado que matemática. Eu levo na prática o que eu aprendi na teoria. Nossa alegria gera agonia de quem nos deseja covardia. E eu desejo apenas o bem, não quero me tornar um refém, escravo da maldade que não valoriza o que se tem. A conclusão é ter fé, esperança, amor. O mundo é um campo minado onde pisa, sente a dor. Ao meu Senhor, meu pastor, meu grande protetor, nos guarda desse calabouço, nos afaste do terror. Nos ensina a andar em teus caminhos. Não me deixe pisar em espinhos, que eu siga o meu destino e possa realmente perceber o resultado no poder da minha canção nesse mundo idolatrado.